olhe para o morro e digo o que você vê. Com certeza não é a merda que eles mostram na TV. A miséria predomina junto com a tristeza. Viver sofrendo sempre no meio da pobreza. O dinheiro que não dá pra chegar no fim do mês, tem que se virar pra encher barriga de seis. Mais uma senhora com o rosto marcado pela tristeza de ver seu filho enquadrado. Se meteu com o tráfico e se deu mal. Quando estava subindo a queda foi fatal. É sempre assim, mano, é periferia. Pode ver, pode crer, esse é o dia a dia. Isso acontece e tem que ser mostrado. Melhoria para o povo ainda escravo. Selva da periferia é a lei do cão no seu dia a dia. O dia a dia marcado pela lei do cão. Tanta miséria, agonia e decepção. Quantos serão adeptos da lei do cão? Droga, miséria, agonia e decepção. Um dia a dia marcado pela lei do cão. Droga, miséria, agonia e decepção. Quantos serão adeptos da lei do cão? Droga, miséria, agonia e decepção. Crianças que vivem sem nenhuma condição, não frequentam a escola e brincam no lixão. A molecada sofre tendo que trabalhar. Não pediram pra nascer e ainda tem que se virar. Tem que ser malandro desde pequeno, ficar esperto vendo qual é o movimento. Botecos abertos, escolas fechadas, cadê o governo? Eu não vejo melhoria em nada. Isso, mano, é que é violência. Roubo e tráfico de drogas, isso é consequência. Deslizamento no morro, gente desabrigada. Mas que merda de desgraça desenfreada é. Ei, meu camarada, se liga aí, pois se não ficar esperto, tu vai cair. Mas aí, mano, insista, bote fé em você, cara, não desista. Ei, mano, preste atenção. Quem vive nesse lugar merece uma oração. Tem que ser abençoado por Deus. Jesus que os ilumine e proteja os seus. Filhos da periferia, é. Com dignidade melhorando o seu dia a dia. 7 horas da noite chegando do trabalho, foi espancado. Não confio na polícia, mano, tá ligado? Perdeu o salário de um mês inteiro porque foi confundido com um maconheiro. Seus filhos agora vão passar fome. Mais um cidadão José que não tinha nome. Mais um escravo na sociedade por causa de um erro. Perdeu sua dignidade, ficou no meio do caminho, perdeu a felicidade. É, selva da periferia. Um dia a dia marcado pela lei do cão. Droga, miséria, agonia e decepção. Quantos serão adeptos da lei do cão? Droga, miséria, agonia e decepção. Um dia a dia marcado pela lei do cão. Droga, miséria, agonia e decepção. Quantos serão adeptos da lei do cão? Droga, miséria, agonia e decepção. O pesadelo real que parece não ter fim. Eu te pergunto, meu senhor, por que tem que ser assim? O sofrimento constante de famílias humildes. Todo dia reprisam as cenas desse filme. Não vejo melhor, a cada dia piora. A morte de um que outro comemora. Lei do foda, lei do cão, lei do pilantrão. Que enrola o próprio irmão, te deixa na mão. Eu só quero entender, aprender a viver. E no meio dessa selva, amanhã como vai ser? Sem dinheiro a solução é mais um problema. Perder mais um irmão pra agarrar do sistema. Quem é pobre conhece o preconceito, descaso. Na tentativa de lutar um perfeito fracasso. Premeditando o crime, acabando com uma vida. Na cachaça, na pedra, no crime vê saída. Cada bairro diferente, um ponto em comum. Onde a pobreza te força a ser apenas mais um. Lutando dia a dia por uma chance. Quem cai se levanta pra pedir revanche. O diabo recruta toda alma perdida. Estimula a vingança, o dedo na ferida. Uma lei, véi, que não protege ninguém. A lição é uma só. Jogue no time do bem. Um dia a dia marcado pela lei do cão. Droga, miséria, agonia e decepção. Quantos serão adeptos da lei do cão? Droga, miséria, agonia e decepção. Um dia a dia marcado pela lei do cão. Droga, miséria, agonia e decepção. Quantos serão adeptos da lei do cão? Droga, miséria, agonia e decepção. Aí, manifesto, mano, salve pra todas as famílias pobres de Itajaí. Pra todos os irmãos que continuam na luta por um dia de amanhã melhor. É isso aí, paz a todos.